fizeste do meu viver um sonho agreste, e a minha mocidade pela tua maldade em troca te dei. Querias mais, mais que o corpo e a alma, mais que a paz e a calma, que em ti nunca encontrei. Amor, a nostalgia, que ao fim de tantos anos queres mais desenganos, de novo a meu lado. Não posso esquecer que é já tarde demais para te querer, como carta que rasgas sem ler. O passado não deve nunca ser guardado, quer em cada momento se viva um lamento ou um sorriso fugaz. Hoje mais tarde, numa carta esquecida, encontramos a vida que já ficou para trás. É diferente o sol feito de luz ardente, que mesmo o sol poente que arrasta consigo o dia. Basta saber que há em nós a saudade a doer, se afinal recordar é sofrer. Rasga o passado, afinal.